meus pêsames, a frase ordem e progresso. Minhas condolências aos representantes do Congresso. O meu respeito ao povo brasileiro que sobrevive ao fio de um desespero. Minha revolta ficou encarqueirada. Revolucionários no passado se foram com a mágoa. Sempre sonharam com a democracia, um país justo, sonharam todos os dias. Leis favorecendo a população precária, direitos iguais à classe operária. Lutou pela saúde e pela educação, abaixa a ditadura, o voto ao cidadão. Foi elaborado o livro da Constituição, sonho realizado, acabou a escravidão, mas logo foi vedado pela corrupção. Maquiavélicos estudados para a destruição, sangue venenoso, descendente de Cabral, sorriso falso no rosto, o povo pega de pau, desviando das escolas e também dos hospitais, e depois ainda diz que os pobres são marginais. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, povo guerreiro, meus pêsames, piedade ao nosso nós. País, democracia morto. Se tornou um desespero. Constituição, corrupção te contradiz. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, guerreiro, meus pêsames, em piedade de ao nós. Nosso país, democracia se tornou um desespero. Constituição, corrupção te contradiz. Leis escritas, elaboradas, nunca foram respeitadas. Escorreram pela vala, desceram pela descarga. Fizeram pouco caso, o país ficou manchado. Quer respeito, dá respeito a quem tá do nosso lado. Direitos humanos são lidos só no papel, e o povo brasileiro sente o gosto do fel. Quilombo, favela, princesa Isabel, diz que libertou, mas fez do preto réu. Código penal tenta impor a moral, mas quem tem um sobrenome não toma banho de sol. Mataram honestidade, assassinaram o respeito, fizeram dos reféns todo o povo brasileiro. Terroristas no poder, no país da fome e da miséria. Cheira mal pra entender, apodrecer a nossa terra. Eles plantaram a semente, germinou, proliferou. Cresce o joio, morre o trigo, o Brasil se afundou. Tipo areia movediça, sem chance de levantar. Estudiosos, parlamentares, mestres na arte de matar. Sofre o povo brasileiro, e das leis somos reféns, mas vamos nos manter de pé, porque coragem há que tem. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, povo guerreiro, meus pêsames, piedade ao nosso nós. País, democracia morto. Se tornou um desespero. Constituição, corrupção te contradiz. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, guerreiro, meus pêsames, em piedade de ao nós. Nosso país, democracia se tornou um desespero. Constituição, corrupção te contradiz. Meu direito à vida eu exijo, e morrerei se a morte tiver declarada. Entregarei a minha alma sem medo da luta armada. Abolição forjada, leis pra favorecer burguês. Ambição sem limite, corrupção que veio com os portugueses. Soldados pra proteger seus bens, e é claro, após a escravidão, oprime pretos e pardos. Tantos anos depois, a falsa democracia ficou pra trás, o militarismo e sua selvageria. Só que não, ainda me deparo com tanta covardia. Nas ruas de Brasília, o sangue ainda espirra. Fica difícil engolir, entendeu? Porque tu descaso vendo na vila do SUS o parente morrer depois de ser baleado. Assim a favela perece, controle de natalidade, e o sistema ainda é o mesmo, é covarde. Roupa não temos direito, cultura não temos direito, direito ao direito não temos, ao lazer muito menos, sem direitos, sem dinheiro, só de ficar calado, isso sim temos direito. Assaltados deixam o berço, o imposto é o mais caro, corrupção em nível alto, gravata e colarinho coloca em nós nariz de palhaço. É inútil panelaço, manifestações pacíficas, não adianta fora Temer, não adianta fora política, Dilma. Todo descaso, voto e revolta, fica seu poder paralelo. PCC, CV, o comando e a sociedade em elo. Atrás do que é nosso, não quero assistencialismo, quero direito ao respeito. respeito e morrerei por isso. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, povo guerreiro, meus pesames, piedade ao de nosso nós, país. Democracia morto. Se tornou um desespero. Constituição, corrupção te contradiz. Meu respeito, meu amor, ao povo brasileiro, meus pêsames, em piedade de ao nós. Nosso país. Democracia se tornou um desespero. Constituição.